departamento e... Então está na hora de colocar a boca no mundo, no Pop Mundi. Envie para o portal Pop Mundi sua reclamação, seu flagrante, a solicitação do seu bairro, a sua denúncia, o buraco, o terreno cheio de mato, a escola com problemas, o fio partido, o semáforo que bifou, o atendimento que não foi feito como deveria, o problema do seu bairro, o postinho que não atendeu. Se ninguém ainda te ouviu, agora todo mundo ouve. Entre em contato agora com o Pop Zap, o WhatsApp do Pop Mundi. 16 99965 6525. 16 99965 6525. Pop Mundi, conectado com você. ZYK 584, AM 920 kHz, Franca, São Paulo. Rádio Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Você está ouvindo na Imperador Pop Mania. Muito bem, gente. De volta assim com o nosso bom demais. Você tá sabendo Pop Mania, né? Você tá aí? Deixa eu ver. Tá, né? Tá preparado, preparada? É, vamos lá. Tá valendo. Tá na hora sim das estrelinhas premiadas. 3, 2, 1, ó! É hora de participar. Jogo das 5 estrelas. Ligue e participe. Oi, Bia, tô aqui com você na Rádio Imperador, no Pop Mania. Quero participar da estrelinha, então manda áudio, gente, 2 e 7. Vamos lá, começando já, lembrando que é isso aí, pode só 6 participações. Você tá certinho, certinha. Oi pra você, vem pra cá, arrisca e boa sorte, hein, dó, ganha um cheiro gostoso. Boa tarde, Bia, aqui é a Roseli Aparecida do bairro São Joaquim, a minha estrelinha 9-33-36. Aham, boa sorte pra você, tá anotado aqui, viu? Valeu que valeu. E você, onde é que você tá? Vamos lá, participa, vem pra cá, vamos lá, 6 participações. Que preguiça que é essa, gente? Joga isso fora. O WhatsApp é 16 996988890. Como é bom, viu, estar com você. E aí? Boa tarde, Bia. É a Gislene Aparecida Pelizardo da Vila Raicos. Minha estrelinha 13-49-51. E um cheiro no seu coração. Um cheiro, gatona. Valeu. Tá anotado aqui na 13. Vamos lá, gente. Mais gente com a gente. 1, 2 participações. Faltam 4. 4, minha gente. E aí, tá tudo bem? Onde é que você tá curtindo? Vamos lá, arrisca. Boa sorte pra você. Boa tarde, Bia. Oripa da Santa Terezinha. Vou na estrelinha 11-43-44. Aham, tá certo então, tá anotado. Boa sorte pra você, lindeza. Já temos 1, 2, 3 participações. E você, o que você tá fazendo? Pois é, você ainda não escolheu? Eu não acredito. Vamos lá, participa. Onde é que você tá curtindo? Vamos lá. Faltam 3 participações. Só 3, tá bom? Não pode mais. E aí, tá tudo bem com você? Oi, vem pra cá, arrisca. Boa tarde, Bia. Estrelinha 20, dezenas 79 e 80. É o Renato da Santa Luzia. Tá anotado. Boa sorte pra você, amigão. E você, onde é que você tá curtindo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Faltam quantas, Bia? 2, né? São só 6? Vamos lá. E aí, tudo bem? Vai arriscar sua sorte hoje, é? Ah, lindeza. Vamos lá, gente. Já temos 1, 2, 3, 4. Faltam 2 participações. Quem chegou primeiro aqui? Quem foi que chegou na frente? Vamos lá, vem. Boa tarde, Bia. Lino Apolinário, estrelinha 4, dezena 14 e 16. Aham, tá anotado aqui. Boa sorte pra você, amigão. Mais uma, gente, pra gente fechar 6 participações, tá bom? Só mais uma, não pode mais. Pois é, fazer o quê? Eu tentei aumentar, mas a produção não deixa, não. Oi pra você, tá tudo bem? E aí, onde é que você tá curtindo? Ah, você quer bater papo, né? Depois a gente bate papo, tá bom? Vamos lá, as estrelinhas. E aí, tudo bem? Oi pra você. Chega chegando, vai. Esse é da Rádio Cidade Top, minha estrelinha de hoje é... Minha estrelinha de hoje é 3, dezena 11 e 12. Boa tarde. Vamos lá, de novo. Uai, fala. Essa é da Hot Chip Top. Minha estrelinha de hoje é... Minha estrelinha de hoje é 3, dezena 11 e 12. Boa tarde. 3, 11 e 12. Tá certo, então. Tá valendo, tá anotado. Entendi tudinho. Ai, gente. E aí, tá tudo bem? Linda tarde pra você. Completamos, então, as 6 participações, viu? Boa sorte pra você que conseguiu. Você que não conseguiu, não fica triste, não. É isso aí. Nem com a Rádio Imperador e nem com a Bia Santos, tá bom? Vamos juntos. Vamos lá. Até as 3 da tarde. Segura, gente. O Imp, anota. Você que tá aí curtindo com essa preguiça. Gente, joga isso fora, vem pra cá, faz a diferença. 16 99698-8890. Rádio Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Portal Pop Mundi informa a hora certa. Já confere, 2:10. Acesse popmundi.com.br, o portal de notícias da Rádio Imperador. Sua empresa está passando por desafios para se manter no mercado? Então você precisa de um grande aliado, o rádio. Anuncie no rádio! Em 2021, a audiência do veículo rádio aumentou em mais de 20%. E são pessoas com poder de compra no seu negócio ouvindo. Invista no rádio. Divulgue seus produtos e serviços na Rádio Imperador e se conecte diretamente com seus clientes pelo melhor custo-benefício. Quem anuncia no rádio? Vende, comprove você também. Entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo Imp Zap Fone 16 99967 1891. 16 99967 1891. Rádio Imperador, há 50 anos contribuindo para o crescimento do seu negócio. Rádio Imperador. A qualquer momento você será surpreendido na programação da Rádio Imperador. É o modão fora de hora, chegando para mostrar que moda boa não tem idade. Modão fora de hora. Modão fora de hora. Todos os dias em várias edições na rádio que todo mundo ouve. Modão fora de hora. É na Imperador. Gente, arrepia, Rádio Imperador, de volta com vocês, só trazendo esse modão bom demais, fruto bom de qualidade, não é? Do jeitinho que a gente gosta, modão fora de hora da Rádio Imperador, na hora certa pra você. E a gente começa assim, com Irmãs Galvão, hein? Colcha de Retalhos. Modão fora de hora, é na Imperador. Colcha de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Hoje não te lembras dos dias

Modão fora de hora. É na Imperador. Menina que vive presa nas mãos de um homem malvado. Seu padrasto é um carrasco e traz ela num cortado. Seu lindo jardim do amor foi destruído e queimado. Eu vou dar uma alegria que a menina bem merece. Dou um aperto no carrasco, na prensa ele amolece. A menina deita e rola e o jardim do amor floresce. A seca bateu no norte e destruiu a plantação. A miséria foi com tudo na mesa do nosso irmão. O pasto está todo seco, foi magro lambendo o chão. Eu faço um pedido a Deus, lá do céu a chuva desce. Fartura volta na mesa com a plantação que cresce. A boiada magra engorda e a Deus a gente agradece. Cruzeiro virou carneiro e o dólar virou leão. O dinheiro americano parece burro pagão. Tá derrubando o ministro que não sabe ser peão. Mas o nosso presidente é um cavaleiro bom. Ele vai cortar de espora essa malvada inflação. Vai fazer o cruzeiro forte e jogar o dólar no chão. Empregado vai pra rua, não é culpa do patrão. Homens do nosso governo, eu peço de coração. Não deixe encher de areia a manteiga do nosso pão. Deus nasceu na Palestina, no Brasil hoje ele mora. Meu Brasil é o puro sangue que vai correndo por fora. Ele vai chegar em primeiro, sem chicote, sem espora. E aí, gente, assim te fala que beleza desses modão de qualidade, não é? Pra você, Daniel e Liu e Léo, hein? Pra tudo se dar um jeito, e não é? Pois é, então, confie e tenha fé, viu? Vamos à luta! Pra você também, Mococa e Moraci aqui, o céu chorou por mim. É, modão do bom! E você curtindo Pop Mania, Rádio Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Eu tô com você, juntos, vamos lá, até as 3 da tarde, ó. Um cheiro pra você! Já confere, 2h24. Você que é comerciante, industrial ou empresário e está precisando anunciar uma vaga de emprego, anuncie gratuitamente no portal Pop Mundi e na Rádio Imperador. Encaminhe a vaga com todas as informações para o WhatsApp 994206450. 994206450. Rádio Imperador. Chegar mais cedo em casa com mais segurança no trânsito é o que mais queremos. Por isso, o trabalho da Prefeitura em recape e manutenção do asfalto é constante e tem outras grandes obras acontecendo. A duplicação das avenidas Euclides Vieira e Geralda Rocha e a pavimentação da Sidney Romeu, além de um novo acesso para o Distrito Industrial. Para o trânsito, obras que melhoram a segurança. Para você, mais comodidade e tranquilidade. Prefeitura de Franca. Trabalho e compromisso com você. Sabe quem está com você todos os dias em várias edições na programação da Rádio Imperador? Ela, a Senhora Veneno. Os bastidores do meio artístico, as novidades, as quentinhas exclusivas e muita, muita fofoca com a Senhora Veneno. Essa menina é fogo. A Senhora Veneno te espera na rádio que todo mundo ouve. Se eu morder na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo. Senhora Veneno! A credibilidade está no ar. Informativo Imperador. Oi pra você, linda tarde. É hora de informação, sim, no Informativo Imperador. Já confere 2h25 aqui na Rádio Imperador. Gente, atenção. Um vândalo foi flagrado aí por câmera de segurança pinchando um ponto de ônibus entre as ruas Francisco Marques e Voluntário Arnaldo de Vilhena, na Vila Nova, em Franca. O crime aconteceu no início da semana. O ponto aí foi construído recentemente e ainda não foi inaugurado. Pois é. Gente, a fachada da Escola Estadual Barão de Franca aí também, que fica na Vila Santos Dumont, na mesma região, também foi vandalizada. No final de semana, o muro havia sido pintado. E ao chegarem aí para trabalhar na segunda-feira, os trabalhadores se depararam com a pichação. Não há informações se foram registrados em boletins de ocorrência. Mas vale ressaltar que pichação é considerado crime ambiental e prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. E você que está na sintonia, não esquece. Para outras notícias do dia, acesse popmundi.com.br, o portal de notícias da Rádio Imperador. A notícia com a nossa marca. A credibilidade. Informativo Imperador. Você está ouvindo na Imperador Pop Mania. Muito bem, gente, como é bom estar com você, ter o seu carinho, a sua companhia. Vamos lá, já confere, 2h27. É, pra você que tá curtindo, é o nosso Pop Mania, um cheiro bem gostoso. Vamos lá, de mais sucesso? Pra você, Diego Vitor Hugo. Ah, esse sucesso, hein? Frequência de saudade. Eu poupei a voz e usei palavras digitadas. Desculpa ser curto e grosso na minha resposta. Se eu falei que eu tô bem, é isso que importa. Até parece que se importa comigo. Você terminou, mas quer manter contato. Isso não faz sentido. Muita maldade da sua parte. Além de tudo, quer que eu me humilhe pra tá pedindo o que cê tá pedindo. Manda foto de agora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. E qualquer coisa que eu grave pra você me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Eu poupei a voz. Até parece que se importa comigo. Você terminou, mas quer manter contato. Isso não faz sentido. Muita maldade da sua parte. Além de tudo, quer que eu me humilhe pra tá pedindo o que cê tá pedindo. Manda foto de agora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. E qualquer coisa que eu grave pra você me expor. Mas você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Manda foto de agora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. E qualquer coisa que eu grave pra você me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Eu voltei a voz.

tarde, Pop Mania te fazendo companhia. Linda tarde pra você. Curtimos aí João Bosco e Vinícius, Bloqueia Eu. Antes, Andresa passando aqui sem você. 2h35 já, meus queridos. E tá na hora sim do resultado, hein? Das estrelinhas premiadas. Vamos lá, aumenta o som. 5 estrelas. 5 estrelas. Vamos ver se a sua estrela brilhou. Confira agora as 5 estrelas premiadas. Segura, minha gente. Opa, vamos lá que tá na hora. Vamos chamar meu querido Zé Maurício. Boa tarde, Bia. Tudo bem, Bia? Eu tô maravilhosa. Com você chegando, eu tô melhor ainda. É muito, muito prazer estar com você, prazer estar com o ouvinte hoje. Já é quarta-feira, chegando aí na quinta premiada, o ouvinte vai conferir do quinto ao primeiro aí, pegando a caneta e conferindo a quinta, Bia. Vamos lá, manda a quinta. 191717, a quinta, Bia. A quinta pra você, 1917. Vamos lá, quarta, Zé. A quarta, 411 5, 4115. A quarta, minha gente, 4115. Já chegando a terceira. A terceira, 6929. A terceira, gente, pega aí, pega. 6929. E a segunda, Zé? A segunda, 873 e o 28732. A segunda, confere, minha gente, 8732. E a campeã, Zé Maurício, a grande campeã, tão esperada. É, premiado ouvinte chegando e conferindo. Vai conferir agora na Imperador, a rádio, todo mundo gosta. 091 e o 20912. Então aí, gente, a primeira campeã, 0912. Espera aí, Zé Maurício. Temos ganhador, Zé. Parabéns pra ganhador, né, Bia? Porque essa semana nós aí pro não João tivemos, Messias, né, hein? Que maravilha, faturou 100zão, hein, João? Parabéns. Então, parabéns pra ela e parabéns pra todos que participaram. E sucesso a todos que participaram, muita alegria. E sempre aí participando com você, fazendo um belo programa aí, que faz parte do Rádio Francano. E certinho, Bia? E muito obrigado, Zé Maurício. Oi, quando o João Messias pode retirar os 100 reais? Amanhã ele pode retirar, viu, Bia? Tá certo então, meu querido. Vamos lá, a soma disso tudo. A soma, 22.605 é a soma, Bia. 22.605? Isso, 22.605 é a soma. Confirmando então, 22.605. Isso, Zé Maurício, segura, meu querido, um cheiro pra você. Vamos reconferir, né, Bia? Ah, vamos conferir, uai. Eu tô mandando o cheiro primeiro, né? Isso, também o cheiro também é gostoso, sempre um cheiro carinhoso. Mas cheiro parte. É bom, Zé Maurício, a gente gosta de cheiro. Eu recebo de coração isso aí. Vamos do quinto repetir. Ah, que legal, vamos lá. 1917 a quinta. A quinta pra você, 1917, a quarta. A quarta, 4115. Pega de novo a quarta, 4115, a terceira. 6929. Confere a terceira de novo, 6929, e a segunda? A segunda, 8732. A segunda pra você, 8732. E a campeã, Zé, a primeira? É, chegando a premiadíssima, 0912. Pega aí, minha gente, a primeira, 0912. A soma, Zé? A soma, 22605 é a soma, Bia. 22.605 a soma. Agora sim, obrigado, Zé Maurício. Tchau, tchau pra você e um cheiro de novo. E um cheiro pra você também. Um abraço grande no seu coração e em sua vida. Que Deus te ilumine. Uma boa tarde. Foi um imenso prazer que está encerrando e fazendo hoje, quarta-feira. Não volto com o Gustavo, eu volto só às 21h40. Um abraço a todos e até lá, Bia. Até, gente, valeu que valeu. Pois é, João Messias, hein? 100zão pra ti, amigão. Vamos lá, pode retirar amanhã, né? Vamos lá, disse o Zé Maurício. E você, hein, que não ganhou nada, não conseguiu participar, continua participando. Não tô falando que sai. Então, gente, tem que arriscar. Quem não arrisca, não petisca, tá bom? Rádio Imperador te fazendo companhia, eu com você. Juntos, vamos até às 3 da tarde com o nosso bom demais, não é verdade? Pop Mania. Estacionamento Imperador informa a hora certa.

partida inicial da gente. Cê sabe o que é sair do bar, chegar em casa e não ver a top um da sua vida, falando até que enfim chegou, hein, meu bebê? Rádio Imperador. Dormindo eu sonho com você, acordo lembrando você, não paro de pensar na gente. No trampo ligo meu PC, fundo de tela é você, não quero te passar pra frente. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Chego em casa do trabalho querendo você do lado, quando erro é impossível. Dois pratos pra um só comer, duas taças pra um só beber, meu hábito é previsível. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. É que tem saudade acumulada demais, desejo demais, tem tudo demais. Me responde, me atende, me ajuda. Só você é minha cura. É que tem saudade acumulada demais, desejo demais, tem tudo demais. Me responde, me atende, me ajuda. Só você é minha cura. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Se for pra beijar outra boca, eu morro carente. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente. Se for pra beijar outra boca, eu morro carente. E o Negro Solimão, o embaixador. A história do rádio francano passa por aqui. Que quebra a cara, corre pros meus braços. Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim. Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora. Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. cansei de bater cabeça com seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim, quando você volta eu penso que vai ser pra sempre. Você contraria tudo contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Que sucesso, hein? Pra você, Valdine Deodete, que eu sei que gosta, hein? Amado Batista, pode chorar. Antes, Rio Negro Solimões, com participação de Gustavo Lima pra você. Hábito Previsível. Pedro, Paulo e Matheus aqui, top 1. E você, Gustavo, chegando com essa alegria, vamos lá. Sexta-feira, ó, você tá vendo? Tá logo ali. Opa! Chegando na programação top 1 do rádio. É, depois de amanhã, já é sexta-feira, hein, Bia? Pois é, né? E a gente fica diferente mesmo, né? Fica assim, mais, sei lá, sorridente, né? Não? Radiante! Muito bem! Maravilha, Bia! Estamos chegando aí na sequência. Tem a hora do ouvinte e o ouvinte imperador vai fazer a nossa programação. Pode ficar pera, à vontade. Pera, pera, pera, aí pra tem pedir. Tempo, né? Que eu não peço uma música. Faz um tempinho, faz um tempinho. Qual que você quer? Eu acho que hoje eu vou pedir. O que, que você quer ouvir? Eu quero ouvir João Renes e Reni. Opa! As Avenidas. Vixe, boa, hein? É pra matar saudade essa aí, hein? Então, essa é boa, né? Que beleza! Bom demais, bom demais. Mas é isso aí. Nosso ouvinte também pode pedir. Só mandar mensagem pelo Impzap 99698-8890 e participar da nossa programação, Bia! Pois é, e pede sim, gente, pode pedir pelo aplicativo também, a turma tá toda lá e deixa seu recado, seu abraço, seu cheiro gostoso, né? E também pelo Impzap, de novo, gente, não pede não, compartilha, chama todo mundo, viu? Pra participar da Hora do Ouvinte com Gustavo Vilas Boas, 16 99698-8890. Gustavo, tchau, tchau pra você, bom valeu, trabalho. Valeu, Bia, um beijo no seu coração e até amanhã. Até, gente, muito obrigado, viu, pelo carinho, amizade, participação, ó. Um cheiro no coração de cada um. E eu volto amanhã ao meio-dia com mais um Pop Mania. E vou fechar, né, com esse lançamento da semana maravilhoso. Luan Pereira com Gustavo Mioto. Moletom. Todo mundo ouve. E pra você não esquecer, é mais um do LP. Não tá dando certo, vamos terminar. Vem aqui em casa suas coisas buscar. Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também. Mas quando chega aqui, começa a chorar. Pergunta, tem certeza que quer terminar? Aí eu te abraço pra te consolar. E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama. É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída ela quer levar meu moletom com ela, só pra eu ir lá na casa dela buscar. Ela foi embora com meu moletom e pra judiar deixou o cheiro dela na minha camiseta preta. Tem o perfume dela e agora eu nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração e na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer algum pertence seu pra vir aqui me ver. É a desculpa perfeita. te esquecer. Do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama. É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída, ela que a leva. Meu moleto com ela, só pra eu ir lá na casa dela buscar. E assim, ó. Ela foi embora com meu moletom, e pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela, e agora eu nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração, e na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer algum pertence seu pra vir aqui me ver. Ela foi embora com meu moletom, e pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela, e agora eu nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração, e na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer algo pertence seu pra vir aqui me ver. É a desculpa perfeita, esquecer alguma coisa pra eu não te esquecer. Pra você não esquecer. Rádio Imperador. 15 horas e 1 minuto. A rádio que todo mundo ouve. Aniversário de milhões, só vem água. 3 milhões pra ganhar, preço baixo vai rolar. É a mega operação de preços baixos pro aniversário. Bora, gente! 3 milhões em prêmios. E preços de arrebentar. Leite Nilzão litro, 4,15 no nosso cartão, 3,89. Batata de primeiro quilo, 1,95. Arroz 4R, 5 quilos, 16,90 no nosso cartão, 15,90. Patinho ou colchão mole, o quilo, 28,50. Aniversário de milhões. Tá vem água. Você também pode ganhar. Você sabia que apenas com a economia no gasto de energia elétrica você paga a maior parte do financiamento do seu projeto de energia solar? A AlegSol trabalha com todos os bancos e financia seu projeto em até 144 meses com taxas a partir de 0,79%. Quem faz as contas fecha negócio com a AlegSol. Solicite agora o seu orçamento sem compromisso. Ligue 16 99763 1055 ou visite a AlegSol na Padre Anchieta 2053, no centro de Franca. AlegSol é muito, muito mais economia. Todas as manhãs a Imperador apresenta o programa mais alto astral do seu rádio. Dicas astrais, música, informação, alegria, seus direitos e a mensagem do dia. Coloque este programa no seu radar. Radar Imperador, de segunda a sábado a partir das 7 da manhã. Aumente o volume para curtir a sua música. No ar, a hora do ouvinte. Nosso programador está em off e você faz a festa. A programação é toda sua. Boa tarde! cheguei pra te fazer companhia nessa quarta-feira. Meio a semana, hein? Depois de amanhã já é sexta-feira. Sexta-feira. Meu amigo, minha amiga, Gustavo Vilas Boas, chegando aqui na programação pra dar sequência aí nessa tarde, né? Com muita música boa, claro, e com a sua participação, a sua indicação. Fala comigo! Qual que você quer ouvir? Pode pedir a sua música aí pelo nosso WhatsApp 99698-8890. 99698-8890. Você participa, pede a sua, fica à vontade, hein? Você que manda aqui na nossa programação até às 5 da tarde. Vai passar com certeza muita música boa, sucesso, modão, aquele clássico também. É você que vai escolher. O nosso WhatsApp é 99698-8890. Então fala comigo, participa aí e pede a sua, tá bom? Vamos aí até as 5, hein, com a hora do ouvinte, mas eu vou com você até as 7. A gente vai ouvir muita, mas muita música boa aqui na programação da Imperadora. É a rádio que todo mundo ouve e gosta. Inclusive, estamos chegando, hein? 88,9 FM. Em breve, 88,9. Nossa história também é a sua história. E pra começar, tem o William Bidico, Recaída Certa, lá pra Solange, que tá na sintonia. Valeu, querida! Tem saudade que não vale um beijo, tem vontade que é melhor passar. Tem cama que o coração devia nem deitar. Mas como é que fala não pra esse trenzão cheiroso, do cabelo bonito e do beijo gostoso? Quando ela tá na minha frente, não tem promessa que dure pra sempre. E quando vejo minha boca tá na boca dela, coração vai na goela e já era. É roupa em queda, recaída certa, ai, ai. E quando vejo minha boca tá na boca dela, coração vai na goela e já era. É roupa em queda, recaída certa, ai, ai, ai. E quando vejo minha boca tá na boca dela. Mas como é que fala não pra esse trenzão cheiroso, do cabelo bonito, do beijo gostoso? Quando ela tá na minha frente, não tem promessa que dure pra sempre. E quando vejo minha boca tá na boca dela, coração vai na goela e já é. É o pai que dá recaída certa, ai, ai, ai. E quando vejo minha boca tá na boca dela, coração vai na goela e já era. É roupa em queda, recaída certa, ai, ai, ai. E quando vejo minha boca tá na boca dela, coração vai na goela e já era. É roupa em queda, recaída certa, ai, ai, ai. E quando vejo minha boca tá na boca dela, coração vai na goela e já era. É roupa em queda, recaída certa, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É roupa em queda, recaída certa. A hora do ouvinte. Sintonize. Participe. Você ouvinte faz a nossa programação. Moda apaixonada demais. Eu não queria viver uma história dessa não, viu? É, não é que seu espelho anda diferente, tá refletindo um sorriso novo e mais atraente. Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito. Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumi o meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vum, a tela acesa. E o contato estranho te perguntando. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oh, oh, oh. Oi. Aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. A minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vum, a tela acesa. E um contato estranho te perguntando. Cê já contou pra ele da gente. Não me esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oh, oh, oh. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Essa moda é apaixonada demais, hein? Faz o coração doer, né, mano? Cê tá doido? Rádio Imperador. 3:12, 3:12 aqui na Imperador. Diego e Vitor Hugo desbloqueado. Foi lá pra minha amiga Cíntia na sintonia. Queria dar um beijo aí pra você, hein? E olha só, a Francana tá jogando. O jogo começou agora às 3:00 PM. Francana e Taquaritinga, esse jogo que é lá na cidade de Taquaritinga. E olha só, notícia boa já nesse início aí, viu? É, 12 minutos aí de jogo e a Francana vai ganhando pelo placar de 1-0. Acabou de sair o gol aí do Juan Kevin, né? O camisa 9 da Francana. E claro que a gente tá acompanhando e vai trazendo pra você aqui. Nossa equipe, inclusive, também vai acompanhando direto da redação aí da Rádio Imperador, o portal Pop Mundo. O Renato também, Renatão tá lá, tá firme e forte acompanhando aí o jogo direto lá de Taquaritinga. E a gente trazendo as informações pra você aqui na programação da Rádio Imperador. A Franqueira vai levando a melhor, hein? Uma vitória aí já é uma tranquilidade enorme pra Franqueira na sequência do campeonato. Agora 3:13, participa aí, manda sua mensagem, pede sua música. O WhatsApp é 99698-8890, 99698-8890. Pede aí, fala comigo. E agora quem vai falar comigo é ela, viu? É a Senhora Veneno. Eu já falei que nesse horário eu não atendo. Não, pede ele pra ligar depois. Não. Gente, mas o Tom Cruise é impossível. Ai, vamos, fofocas. Seria a ausência a receita para um casamento feliz? Pergunte a Cláudia Raia. A mãe do primeiro Enzo afirmou que ela e seu marido, o Jarbas Homem de Melo, se veem apenas aos domingos. Mas calma, vai tudo bem com o casal, que há pouco tempo se tornaram pais do Luca. Acontece que Jarbas vem ensaiando para um novo musical e o trabalho tem feito que o casal só se veja aos domingos. Até a estreia do musical, Cláudia Raia e o maridão só se verão uma vez por semana. Olha o veneno! Se eu morder na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo. Senhora Veneno! Olha, senhora Veneno, eu vou te falar uma coisa, viu? Não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, viu? E você, conseguiria ficar tanto tempo assim sem ver o presente de Deus? É só no domingo? Ficar durante a semana sem ver, sem ter aquele chamego? Delícia! Ah, acho difícil, hein? É só uma vez por semana. Se bem que é por questões de trabalho, né? Logo, logo, eles devem voltar à rotina. Ou não, né? Vai que pega gosto. Portal Pop Mundo informa a hora certa. Imperador, agora 3 horas mais 15 minutos, 3:15. Acesse popmundo.com.br, o portal de notícias da Rádio Imperador. Imperador! Sua empresa está passando por desafios para se manter no mercado? Então você precisa de um grande aliado, o rádio. Anuncie no rádio. Em 2021, a audiência do veículo rádio aumentou em mais de 20%. E são pessoas com poder de compra no seu negócio ouvindo. Invista no rádio. Divulgue seus produtos e serviços na Rádio Imperador e se conecte diretamente com seus clientes pelo melhor custo-benefício. Quem anuncia no rádio, vende. Comprove você também. Entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo Impzapfone 16 99967 1891, 16 99967 1891. Rádio Imperador, há 50 anos contribuindo para o crescimento do seu negócio. Rádio Imperador. Acompanhe durante toda a programação as notícias que você precisa e quer saber. Informativo Imperador, em várias edições, durante toda a programação da rádio que todo mundo ouve. Informativo Imperador, a notícia com a nossa marca. A credibilidade. Fala comigo! Tudo certo aí? Que maravilha, hein? Agora na programação da Rádio Imperador, 3 horas, 17 minutos, 3:17. Olha, grava aí a sua mensagem, manda seu áudio pra mim no Impzap, pede sua música aí, a gente vai te fazendo companhia até às 5 da tarde com você aí do outro lado, fazendo a nossa programação, viu? Fala comigo! Gustavo, boa tarde. É a Maria dos Reis. Roda Bruno e Marrone pra nós. Neste dia dos... de pedra. Ofereço pra todos que gostam, tá? Um abraço pra você. Ô, querida! Muito obrigado, viu? Maria dos Reis sempre acompanhando a nossa programação lá no Jardim Luiza. Maria, um beijo aí pra você. Boa quarta-feira, hein? A rádio que todo mundo ouve. Tá aí, ó. Bruno Marrone, Coração de Pedra. Ai, que vontade de destramelar, homem! Que isso? Vem em mim, sexta-feira! Quero você te abraçar, te envolver, te sentir. Onde está seu carinho? Teu cheiro no ar, com o pranto no olhar de quem chora sozinho. Perdido, sem rumo, sozinho. Você me faz, coração de pedra me faz sofrer, coração de pedra. não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Acabei sozinho. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Hora do Ouvinte, a melhor companhia na sua casa. A música que você quer ouvir na Rádio Imperador. A rádio que todo mundo ouve. Ô, moda apaixonada, rapaz. Nando Moreira. No bar da esquina. Alô, meu amigo Vanderlei Rodrigo. Essa vai pra você. As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora. A carta que eu escrevi, ela não respondeu. A mensagem que mandei pra ela, ela apagou. E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu. No bar da esquina vou afogar minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. No bar da esquina vou afogar a minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. Pra ela, ela jogou fora. A carta que eu escrevi, ela não respondeu.

hein? 3 horas 29 minutos, 3h29, aqui na programação da Rádio Imperador. É a rádio que todo mundo ouve, todo mundo gosta, hein? É bom demais ter sempre você aqui. Olha só, pode participar aí junto comigo, viu? Pode mandar sua mensagem, pode pedir sua música. Inclusive, quem pediu essa aí? Dudy Paulo e Paulino com a Marília Mendonça foi a minha amiga Claudete lá do City Petrópolis. Antes a gente ouviu também Bar da Esquina com Nando Moreno. Foi lá pra Marlene, né? Marlene, um beijo aí no seu coração. Tá sempre acompanhando a gente, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Oi, Gustavo, boa tarde. Eu gostaria de ouvir a música Bar da Esquina. É a Marlene da Vila São Sebastião. Tudo bem? Maravilha! Seu programa tá muito bom, viu? Valeu, parabéns, Marlene! Um beijo aí no seu coração pra todo mundo na Vila São Sebastião. Sempre ouvindo e acompanhando aqui a Rádio Imperador, né? A rádio que todo mundo ouve e gosta. Agora na Imperador, 3 horas 31 minutos, 3h31. Rádio Imperador. Você que é comerciante, industrial ou empresário e está precisando anunciar uma vaga de emprego, anuncie gratuitamente no portal Popmundi e na Rádio Imperador. Encaminhe a vaga com todas as informações para o WhatsApp 99420-6450. 99420-6450. Você é um repórter Pop Mundi? Sim, você pode! 16 99965-6525. Sabe aquele acontecimento que você acabou de ver? Isso é notícia e você pode colaborar com o portal número 1 da região. Basta gravar com seu celular a situação, o acontecimento, o acidente, o seu flagrante e enviar para o Pop Zap, o WhatsApp do Pop Mundi. 16 99965-6525. Seja você também um repórter Pop Mundi. Tudo é pop, tudo é notícia. E você é o nosso repórter. Faça parte do portal que tem um mundo de informação. Pop Mundi. Conectado com você. Rádio Imperador. A credibilidade está no ar. Informativo Imperador. Olha agora, 3 horas 32 minutos, 3h32. Olha só, a Francana vai vencendo, viu? A equipe do Taquaritinga pelo placar de 1-0. Agora 32 minutos do primeiro tempo. E olha só, direto da Central de Jornalismo da Rádio Imperador, do portal Pop Mundi, trazendo para você informações aqui na programação da Rádio Imperador. Olha só, meu amigo, minha amiga, um incêndio atingiu um barracão de maquinários da empresa Amazonas aqui em Franca nessa quarta-feira. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, o fogo já havia sido controlado pela brigada de incêndio da própria empresa. O corpo de bombeiros fazendo o recaldo do local para evitar aí focos de incêndio. Segundo informações do local, a suspeita é que o fogo tenha começado por conta de um curto-circuito em um dos maquinários. Ninguém se feriu e o prejuízo material ainda não foi calculado. Para outras informações, você pode acessar o nosso portal, viu? É o popmundi.com.br, o portal de notícias da Rádio Imperador. A notícia com a nossa marca. A credibilidade. Informativo Imperador. Rádio Imperador. Todo mundo ouve. Muito bem, 3 horas 34 minutos, 3h34, meu amigo, minha amiga. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Tudo vai bem quando você está bem. Isso é uma grande verdade, viu? Mas para você estar bem, requer hábitos saudáveis e, claro, determinação. Você que está ouvindo aí a programação da Rádio Imperador, você está querendo emagrecer, não tá? Ó, não fique só aí no pensamento, pulando de dieta em dieta. Tem um emagrecedor que vai ajudar você realmente a perder peso. E é o melhor do Brasil. Eu tô falando do Moro Seca. E quem vai trazer tudo com muitos detalhes aqui é ele, que é especialista nesse produto. É o meu amigo Bruno. Brunão, fala comigo, meu querido. Excelente tarde pra você. Que prazer enorme estar contigo nessa tarde abençoada de quarta-feira na programação da Imperador, pra poder falar desse produto que tá revolucionando, né, o mercado de produtos naturais no Brasil inteiro. Esse é o resumo do Moro Seca, viu, Vilas Boas? Boa tarde pra você, uma ótima tarde pra você, meu querido, minha querida ouvinte da Imperador, porque tem muita gente, Vilas Boas, você há de concordar comigo, que mesmo sem fome, come compulsivamente. É ou não é? Ah, é verdade. Né? É verdade. E come muitas vezes fora de hora, ou quando o seu corpo ele não precisa de alimento, né? Assalta a geladeira ali de madrugada, à noitinha, e acaba se tornando um hábito isso. Isso acontece muitas vezes por causa da ansiedade, Vilas Boas. Ou seja, a gente acaba descontando esse descontrole emocional na comida em busca de prazer e satisfação. Alguma identificação com você, querido ouvinte? Qual é o problema nisso? É que o resultado é o excesso de peso, a indisposição, a irritabilidade, as dores nas articulações, a baixa autoestima. Então, se você se sente péssimo, né? Porque pensa, eu não consigo cuidar do meu corpo, você é uma dessas pessoas? Então presta atenção no que eu vou te falar. Moro Seca chegou no mercado nacional para poder te ajudar a eliminar o excesso de peso de uma forma natural e a resgatar sua autoestima de um jeito prático e muito simples, viu, Vilas Boas? Ô Bruno, e olha só, diariamente, né, a gente vê aí diversas promessas de produtos que são milagrosos, né? E muitas vezes isso acaba até frustrando quem faz o uso do pessoal, aumenta até a ansiedade. Mas qual que é a ação diferenciada do Moro Seca? Porque o Moro Seca não é um desses produtos aí. O Moro Seca realmente dá resultado, né, Bruno? Sem dúvida. Passa longe dessas promessas milagrosas que a gente vê aí, principalmente na internet, né? A dieta da água, a dieta do carboidrato, a dieta da fome, a dieta... Enfim, tem um monte de dieta aí, né? Muitas vezes a gente acaba emagrecendo porque desidrata e depois engorda o dobro. Fica passando fome, né? É, e aí você desidrata, você perde líquido e acaba engordando 2-3 meses depois. É o efeito sanfona. Fala uma coisa pra você. Ó, qual é o segredo do Moro Seca? A laranja Moro. Ela é uma fruta nativa da Sicília. Onde é que fica a Sicília? Na Itália. Possui essa laranja características que são diferentes dessas outras laranjas aí, Vilas Boas. Essa fruta, ela traz tanto benefício para a nossa saúde que ela faz parte, inclusive, da dieta do Mediterrâneo. Qual é a principal indicação da laranja Moro? Emagrecimento. Sabe por quê? Porque ela atua diretamente nas regiões que têm concentração de gordura, como a cintura e o abdômen. Então, essa laranja ajuda na redução do tamanho das células da gordura localizada, tá? Nessas áreas do corpo. E assim consegue o quê? Auxiliar no emagrecimento e na diminuição da circunferência abdominal. Eu vou além, Vilas Boas. A fórmula do Moro Seca, além da laranja Moro, tem colágeno hidrolisado. Muito importante para fortalecer a nossa pele, nossas unhas e cabelo, tá? Porque você sabe que depois dos 30 anos a gente para de produzir colágeno, pelo menos 1% ao ano. Por isso que a nossa pele envelhece. Isso sem falar na vitamina C, que dispensa qualquer tipo de apresentação. A vitamina C fortalece todo o nosso sistema imunológico. Então, assim, eu fiz um resumo do que é o Moro Seca. É um produto revolucionário que está transformando a vida de muita gente, viu, Gustavo? E olha só, você que está aí na sintonia, você que está querendo emagrecer, vai emagrecer de verdade com o Moro Seca. Você viu aí meu amigo Bruno falando, realmente é um produto que vai ajudar você a perder peso, a ter mais autoestima, a ter mais saúde também, principalmente. Brunão, e promoção? Preparou alguma coisa pra gente aí? Vamos lá. Uma promoção especial, tá? Opa. Pra você de Franca e região. E uma condição muito, mas muito especial pra você, minha amiga aposentada, pensionista, dona de casa e autônoma, tá bom? Se você é uma dessas pessoas, você vai ligar agora no 0800-878-0373. Anota esse número. A ligação é gratuita, tá? 0800-878-0373. Conta quantos quilos você quer emagrecer. A gente vai te provar de que você vai emagrecer com o Moro Seca, tá bom? Eu vou te dar 50% de desconto na compra do seu tratamento. É metade do preço e ainda vou mandar pra você também, tá? Um presente muito especial, tá? Vão ser 2 meses de graça de tratamento também com sem gordura. É um outro produto da nossa linha natural que vai fortalecer ainda mais o seu emagrecimento. É metade do preço e mais 2 meses com sem gordura. É a combinação perfeita para você perder no mínimo 7 quilos por mês. Sem sofrimento, sem efeito sanfona e sem passar fome. Liga 0800-878-0373, meu amigo Gustavo Vilas Boas. É pra emagrecer de verdade, emagrecer com saúde, porque o Moro Seca é o melhor emagrecedor em cápsulas do Brasil e tem teste de eficácia comprovada. Você vai pedir agora no 0800-878-0373. Vou repetir pra você, hein? 0800-878-0373. Ligação também é gratuita. Esse pagamento facilitado aí, como meu amigo Bruno prometeu pra gente, com o brinde aí também exclusivo pra você que ligar agora. 0800-878-0373. É só ligar e aproveitar, né, Brunão? É isso mesmo, resumiu tudo. 0800-878-0373. Gustavão, sou fã do teu trabalho, você sabe disso. Um beijo pra você, bom trabalho, uma boa quarta-feira pra você e pra você, querido ouvinte da Imperador. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, meu querido, até a próxima. Esse Bruno aí é o cara, hein? 0800-878-0373. É pra você pedir aí, viu? O melhor emagrecedor do Brasil. Modão. Meu amigo, minha amiga, agora tá na hora, rapaz. Eu escuto esse barulho da viola aí, a garganta seca, não sei porquê, viu? Tá na hora de modão fora de hora, modão bruto, do jeito que a gente gosta. É modão de qualidade que a Imperador sabe fazer pra você. E a gente já vai começando por aqui o nosso modão fora de hora com Ronaldo Viola e João Carvalho. Modão fora de hora é na Imperador. Prisioneiro. Ela chegou assim, de onde veio não sei, com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo, me deixou de castigo, nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou